Este é o Segurança Legal, episódio 262, gravado em 19 de dezembro de 2020, retrospectiva 2020. Neste episódio, falamos sobre algumas notícias do ano envolvendo segurança da informação e direito da tecnologia, além de comentários sobre alguns episódios gravados neste ano. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown 5 Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme, eu vou muito bem de férias. Iniciando em ritmo de férias, iniciando as férias, né? É, na verdade eu tô no meio delas, mas e na verdade a gente não diz mais férias, a gente diz offline. É, estou indo para ficar um pouco offline. Já que não tem para onde tirar férias. É, tá bom. É, então, sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, vocês já sabem, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no @segurançalegal, e-mail podcast@segurançalegal.com, facebook.com/segurançalegal, youtube.segurançalegal.com, iTunes e Spotify. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay, picpay.me/segurançalegal, e também no Apoia-se, apoia.se/segurançalegal. Todos os links lá no site. Bem, Vinícius, então, tradicionalmente, né, temos a nossa retrospectiva anual, temos feito aí nos últimos anos, acho que nos dois ou três primeiros anos que a gente não fez, né? Mas todos os outros saíram, né? Teria que dar uma pesquisada, porque faz tanto tempo já. 2012, né? 2012? É. Vamos lá para 8 anos de episódio. É. Infelizmente, o nosso amigo Fábio Ossolini não pôde participar, que também já era tradicional a participação dele, né? Então nós ficamos aqui com a lojinha para fazer essa retrospectiva, mandando um abraço já pro Ossolini, visto também que a contribuição, um dos aspectos dessa retrospectiva, como tem acontecido nos últimos anos, é a participação do Ossolini com o resumo de notícias, trazendo aí quinzenalmente, em princípio, as notícias aí da quinzena, enfim, muita coisa envolvendo malware, muito vazamento. Basicamente foi o que o Ossolini trouxe aí no ano de 2020, né, Vinícius? A gente teve, assim, ransomware foi praticamente em todos os episódios, eu tava dando uma olhada. A praga do ransomware só se intensificou, a gente viu cada vez mais incidentes, a gente viu empresas pagando resgate, e isso aí, né, aquela coisa, se tu pagou resgate é porque tu tem, por exemplo, exemplo aqui da Travelex, pagou 2,3 milhões de dólares em Bitcoin. Nossa. Aos hackers. Na verdade, não aos hackers, mas aos criminosos. Aos crackers. Aos crackers ou aos criminosos. É. Então, teve gente pagando resgate aí para recuperar os dados, o que é lamentável, porque se você está pagando é porque você não tem backup, entendeu? Tudo errado. Você não tem de onde tirar os dados, então o único jeito é pagar para conseguir trazer os dados de volta. Mas eu tinha aquela velha história que a gente viu várias vezes ao longo do ano, eu tinha backup, mas era no mesmo computador, no mesmo servidor, num outro disco, estava online, não era backup. Simples assim. Tem que ter uma cópia offline. O Vinícius, tu quer começar com as predições, pelo menos as jurídicas que nós fizemos de 2020, lá em 2019 para 2020, a gente fez algumas predições, no final desse episódio a gente fará outras aqui, mas eu acho que é interessante destacar, não todas, mas algumas aqui, né? Claro que, por exemplo, LGPD a gente comentou e tal, mas eu cheguei a comentar que outros temas também na nossa predição, né, nesse exercício de futurologia, outros temas também poderiam vir à tona aí em 2020, e três deles eu acho que foram bem importantes, assim, né, até por conta da própria pandemia, dois pelo menos, né. O primeiro deles é o direito à desconexão, que eu tinha comentado, né, o direito justamente das pessoas saírem do trabalho, se desconectarem do trabalho, né, algo aqui que no Brasil até de certa forma um tanto quanto tímida vinha sendo tratado, e com a chegada da pandemia do coronavírus, nós vimos uma desvalorização, na verdade, desse direito, e muitas pessoas foram jogadas, né, nos ambientes de home office, e pelo que temos visto, assim, não tem se conseguido respeitar com a devida importância a esse direito à desconexão que todos os empregados têm. É, assim, a gente ainda está num momento bastante complicado, né, com relação à pandemia, né, ao que tudo indica se intensificando para janeiro e fevereiro, mas as pessoas, em razão do isolamento, dessa questão durante o ano todo, já, assim, já estão bastante estafadas pelo próprio processo de isolamento e de restrição, uhum, a convivência social. E ao mesmo tempo, as relações foram todas para o online, né? Desde as escolas, as crianças se estressaram com esse negócio do online. Então, assim, desde as escolas, em todos os níveis de ensino, né? As graduações, e também as próprias empresas, assim, todo mundo se jogou no online. E o online significa, a gente ficou aí ao longo do ano, Google Meet, Jitsi Meet, Whereby, Zoom, Microsoft Teams e sei lá mais o que aí que tem de disposição para fazer salas de reunião. Então, as reuniões se multiplicaram, porque ficou muito mais fácil de fazer. Os grupos de WhatsApp, né, acho que nem os Gremlins foram alimentados à noite, que não deveriam ter sido alimentados, e também se multiplicaram de forma apavorante. Os gremlins não era molhar, que eles não podiam ser molhados? Cara, não, acho que era comida, tinha um esquema com comida, e sim, tinha um esquema da piscina lá, eu lembro que depois eles iam parar na piscina e... Não pode molhá-los, né? É, não pode molhar, e cara, era horrível, mas o grupo o grupo dos WhatsApp, os grupos de WhatsApp viraram os gremlins de 2020, porque... Caramba, o que a gente viu isso, eu tô dizendo, dando evidência, aliás, não tô dando evidência nenhuma, eu estou falando da minha experiência, mas a gente percebeu bastante isso, essa intensificação dessa comunicação via mensageiros, e então, diante de tudo isso, a questão do direito à desconexão, eu acho que foi meio pro espaço, assim, ficou mais difícil de demandar ou de exercer esse direito. Eu diria que, na verdade, ficou, a partir de agora, ficou mais evidente a necessidade de a gente regulamentar de alguma forma isso, né? E aí você tem um aspecto legal, que pela confusão institucional brasileira, eu acredito que nós não conseguiríamos votar algo nesse sentido, né? Sobretudo depois de reformas trabalhistas que visam justamente afastar alguns direitos que já tinham sido conquistados pelos empregados. Eu acho que o que agora poderia começar a acontecer, e aí uma questão do papel das próprias empresas, era implementar controles no sentido de favorecer seus empregados por meio desse direito implementado pelas próprias empresas, né? Uhum. Bloqueio de sistemas depois de uma certa hora, orientação de gestores, de pessoas a fim de evitar a passagem de instruções e tal depois das horas de trabalho, enfim, mas aí isso dependeria da responsabilidade social das empresas, né? E uma coisa que se observou, eu lembrei disso agora, cara, senão a gente podia até pegar a matéria para botar nos links aí. Se intensificou, né, teve um aumento aí das causas trabalhistas, né? Uhum. E acredito que diante de tudo que está acontecendo, nós teremos mais. Teremos mais disputas nesse âmbito, né? Que é o próximo ponto, né? Só para a gente terminar, você fez a referência aos gremlins, Vinícius, e estas criaturas acompanham três regras, diz a Wikipedia, que nunca podem ser esquecidas. Um, ele não pode entrar em contato com a água. Perfeito. Dois, mantenha-o longe da luz forte. E três, não importa o quanto ele chore, o quanto ele suplique, nunca o alimente após a meia-noite. Ah, isso aí, então tá aí. Eu lembro que tinha um esquema, eu lembro no filme tinha um esquema numa piscina lá que eles encontravam e virava, aí sim, aí os bichos viravam... De repente você pode aproveitar agora as suas desconexões aí nas suas férias, / desconexão, offline, e assistir o filme, né, pra relembrar. Isso, e me conectar pra assistir o filme, boa. É. O outro ponto, Vinícius, e aí vamos rapidinho, a gente já comentou um pouco sobre isso, mas foi a uberização do trabalho, né? Uhum. Essa prática, essa tendência que já vinha se observando, também com a própria pandemia, a gente notou isso se ampliando muito, né? Eu até gravei um podcast lá no Sezuca, que é onde eu dou aula, com o professor de Direito do Trabalho, e ele comentava um pouco sobre as condições de trabalho dos entregadores, né? Que foram, né, pelo menos nos grandes centros urbanos, assim, pessoas de grande importância para a manutenção de uma série de atividades, né? Muitas pessoas passaram a pedir muito comida em casa e tal, já que não saíam para comer, enfim. Então, a gente também tem aí 2021, agora eu espero que a gente passe a refletir um pouco mais sobre isso. E também, nós tínhamos previsto a intensificação da regulação da segurança nas instituições financeiras, e nós vimos isso acontecendo, né, Vinícius? Até pela própria chegada do Pix depois, né? Exatamente, o Banco Central já vinha se preocupando com a questão de dados e infraestrutura nas nuvens, né? Nas nuvens públicas por aí, já vinha demandando uma série de coisas com relação a isso, inclusive aí planos de resposta a incidentes, disaster recovery, né, planos de continuidade de negócio, uma série de coisas, tudo envolvendo especificamente a nuvem. E isso já havia sido colocado na resolução 4658, que foi a que deu origem a essa história toda, né? Uhum. E agora, no final de 2020, com a entrada de PIX e outras coisas mais, surpreendentemente, o Banco Central reduziu os prazos do nada, assim, pediu coisas que estavam previstas lá para 2021, segundo o cronograma do próprio Banco Central. Então, pegou as instituições financeiras aí de surpresa, que tiveram que sair correndo para cumprir, né, aqueles requisitos que haviam sido planejados no cronograma, nos cronogramas informados, inclusive, ao Banco Central, né, para o ano que vem, para 2021. E isso acabou vindo antes. Tem muita discussão ainda com relação à segurança do Pix, a eventuais golpes que possam acontecer com relação ao Pix, a segurança da própria infraestrutura, não sei o quê. A gente está se planejando aí para fazer disso um tema do segurança legal, que é a segurança e a arquitetura do Pix, né, do sistema de pagamentos instantâneo do Banco Central. Mas tem muita discussão aí, tem gente falando, gente com teorias conspiratórias malucas, tem gente falando coisas que realmente fazem sentido e por aí vai. Então, Vinícius, vamos falar um pouquinho aqui sobre os episódios que gravamos nesse ano, né? Depois aí a gente entra em algumas notícias que a gente destacou aqui e também para algumas previsões para 2021. E o ano começou, para o Segurança Legal, com dois episódios que eu te confesso que eu tinha me esquecido, sabe? A gente esquece, cara, e isso é muito interessante. Às vezes alguém fala, eu ouvi um episódio e tal que falava sobre isso e tal, eu fico pensando assim, tem que retomar, às vezes buscar a pauta de novo, né? Mas os dois primeiros episódios do ano foram o 226 e depois o 229, porque a gente teve dois resumos seguidos, né? Uhum. O primeiro falando sobre a culpa é do usuário, né? E o segundo sobre auditorias. E esse episódio de auditorias em específico, Vinícius, eu acho que foi um episódio que ficou meio esquecido, assim. Mas ele tem uma importância muito grande, porque fala justamente sobre, né, o título autoexplicativo aqui, né? Mas eu tava dando uma escutada nessa semana também na preparação da pauta e tem coisas bem interessantes ali que eu acho que podem ser úteis, sabe? Então fica aí a recomendação também para esse episódio das auditorias, né? Eu espero que tenha coisas interessantes e úteis em todos os nossos episódios. Mas esse aí em particular é muito interessante, que a gente dá várias dicas ali, coisas até bem práticas, né, do que a gente tem de experiência. A gente aponta ali tanto para quem audita, mas principalmente para quem é auditado, né? A gente dividiu, assim, né, dicas e recomendações para o auditado e para quem audita, né? Porque é sempre uma relação um pouco complicada, assim, sempre. Sempre tem algum porém, algum quê, alguma ponta, assim, que pode, depende de como é conduzido, pode gerar conflito, Sempre existem forças antagônicas, ainda que não sejam forças que se detestem uma outra, mas sempre existe algum tipo de antagonismo ali nesse processo, e é bem interessante essa. Bem interessante saber sobre isso, ainda mais que é uma coisa que, por causa da LGPD, que já era uma coisa que deveria ser demandada com mais frequência, né? Mas por causa da LGPD está se intensificando e vai se intensificar ainda mais. É. E tem outra, né? São duas questões aqui importantes, que é a empresa precisa ter um mínimo de maturidade também para ser auditada, né? Começa por aí. E também os próprios auditores, às vezes, vamos lá, né? Às vezes os caras também não colaboram, né? Porque é um tipo de profissão, né? Um tipo de atuação que é bem fácil, assim, você meio que se deslumbrar, né? Você, né, achar que, de repente, né, tem um... Claro que tem um certo poder ali, mas a própria forma de conduzir uma atividade que já é meio delicada, você tem... Se você conduz mal, o prejudicado acaba sendo você mesmo, né? Porque os seus resultados não vão ser fidedignos, ou eventualmente você não vai conseguir convencer as pessoas ali a colaborar. Então, envolve um joguinho psicológico ali que muitas vezes os auditores não sabem explorar da maneira adequada, né? Ou não tem equilíbrio adequado. Não tem equilíbrio adequado, assim. É complicado isso. Mas, enfim. É algo que até eu tive uma experiência, Guilherme, agora nessa semana. Eu estava conversando com um fornecedor aí de uma instituição que eu acompanho, né? Uhum. E eu perguntei, eles fornecem uma solução de software, e eu perguntei se eles já tinham sofrido algum tipo de auditoria de segurança. Uhum. E, claro, que a conversa era com o comercial da empresa, tá? Uhum. E ele não tinha nenhuma ideia se já tinha acontecido isso ou não. Ou seja, isso ainda é o nosso estado atual, né? Não é o caso específico desta empresa, mas ainda é o geral do mercado. Mas é uma pergunta que eu imagino que, ao longo de 2021, 2022, aí, vai ser cada vez mais comum a ser feita no momento de se levantar, se avaliar uma solução de software ou qualquer outro tipo de serviço que alguém vai tomar, alguém vai contratar, né? E os comerciais, as empresas têm que estar preparados para mostrar evidências de que essas coisas estão acontecendo. Uhum, uhum. Não é mais viável simplesmente dizer, não, a gente nunca teve problema. Ok, eu nunca bati o carro, mas isso não quer dizer que eu não vá ter seguro, né? Uhum. Ou que eu não vá fazer verificações de segurança ou revisões no carro, não vou esperar o carro. Pode nunca acontecer nada se eu não trocar o óleo do carro e nunca fazer revisão nenhuma. Pode nunca acontecer nada. Mas de repente pode acontecer um acidente fatal, né? E a própria força que a LGPD vai já está impondo, né? A gente tem visto aí contratos e recomendado também em alguns contratos a própria inclusão de cláusulas que permitam essa auditoria entre os contratantes, né? Uhum. Sobretudo quando você tem serviços que envolvem o tratamento de dados pessoais, e a gente sabe que enquanto as coisas não se estabelecem, né, no Brasil acerca da LGPD, enquanto a gente não tem a NPD funcionando e tal, as coisas ainda não estão muito definidas, essa é a realidade, né? Ontem eu conversava também com o professor Fabiano Menck, lá da URGS, né? A gente falando sobre questões LGPD e tal. E ele me encaminhou uma recomendação lá do European Data Protection Board, né? Que era o antigo Article 29. E eu olhando, vendo, lendo aquilo, pensando, puxa, será que a gente vai conseguir atingir um nível, né, de especialidade desses órgãos que a gente tem visto lá, especificamente esse da União Europeia, e é uma coisa que eu fiquei me questionando. A gente vai ter que assim, concentrar muito esforço na autoridade para conseguir produzir material dessa qualidade. Recursos humanos no Brasil, evidentemente, a gente tem para isso, né? A questão é saber se a gente vai conseguir se organizar nesse sentido. Vinícius, também, claro que nós fomos, como todos os mercados e todas as atividades aí, em 2020, né, nós também fomos bastante impactados pela questão do corona. Dominou de forma indireta tudo que a gente falou, né? Então, praticamente em todos os episódios a gente comentava questões aí sobre o Corona, mas teve três episódios aqui que acho que concentraram também as nossas reflexões sobre isso, que foi o 232, Home Office e Coronavírus, 234, Proteção de Dados Pessoais e o Coronavírus, e o 236, Contact Tracing, Google e Apple. E aí, Vinícius? Assim, não teve como fugir do assunto, né? Sem dúvida nenhuma, é algo bastante relevante e, como tu disse, impactou todas as nossas atividades. E o principal impacto do coronavírus foi claro, o principal impacto foram as mortes que nós temos até agora, chegando quase em 200 mil no Brasil, né? E sem contar as a nível global. Mas pensando aqui especificamente na nossa... Na área de TI, nas empresas, o grande impacto que teve foi essa mudança, essa migração forçada para o home office. Todas as consequências, né, dessa migração com relação à segurança da informação. Né? Uhum. Então, isso foi muito presente. E também, a questão do contact tracing ali, a gente detalhou o contact tracing... protocolo, né? O protocolo lá da Google, da Apple. O contact tracing em si, o protocolo, ele não permite o uso de rastreamento, né? A questão são as soluções anexas aí, que vai no sentido de que você está falando aí, né? Que eventualmente poderiam ser usadas para rastreamento, né? Na verdade, a gente colocou... Assim, o que acontece? O próprio Snowden denunciou o uso da questão do contact tracing, não especificamente do Google e da Apple, mas de maneira geral, para se fazer de novo uma investida contra a privacidade, né? Uhum. Aumentando o monitoramento, o surveillance, né? A vigilância. Então, assim, isso de novo foi bastante denunciado ao longo do ano, inclusive no resumo de notícias do Fábio apareceu várias vezes isso. Então, antes foi a desculpa na guerra ao terror, né? Uhum. E este ano foi a desculpa da guerra contra o coronavírus, né? Para se ampliar certas iniciativas de monitoramento. E o contact tracing está bem discutido lá no 236, eu nem vou entrar nos potenciais problemas aqui que podem, que estão envolvidos aí, porque estão todos lá no episódio 236, que a gente ponderou bastante sobre isso, o que poderia acontecer, o que tem de bom, o que tem de ruim no protocolo. Uhum. Então, essa discussão foi bem aprofundada lá no 236. Essas coisas, esse tipo de solução, né, é muito interessante porque ele tem alguns problemas práticos. A gente comentou até que seria, por exemplo, esses aplicativos, o problema de você conseguir de maneira fidedigna informar para o aplicativo, né, e para a infraestrutura como um todo que mantém o aplicativo, quem foi infectado ou não, né? Porque não basta você chegar para o aplicativo e dizer fui infectado, porque senão, se qualquer um puder fazer isso sem nenhum controle, você acaba prejudicando a integridade ali dos dados, né? E esse foi uma das questões que apareceu em outros lugares e tal, até na Alemanha, o pessoal comentando, na Itália também, olha, não tá dando muito certo isso aqui, o pessoal não tem usado muito, sabe? Então, de maneira geral, assim, aquilo que a gente esperava, ou que a indústria esperava, ó, todo mundo vai utilizar esse aplicativo vai resolver o problema, isso não aconteceu, né? Sobretudo... Diga. Não, eu dizia assim, na China funcionou porque era obrigatório, né? É que daí é outro problema, né? Outra questão, assim, lá tu era... Eles desenvolveram um aplicativo desde lá e tu não, assim, não tinha história, tu tinha que ter um aplicativo no celular para poder sair de casa e entrar em qualquer lugar. Então aí a coisa acaba funcionando, mas é uma coisa imposta de maneira autoritária, né? Já a questão do contact tracing que a Apple e o Google bolaram, tá legal e tudo mais, mas, cara, as pessoas, eu não sei se é porque eu tô aqui no interior, né, mas... Uh-huh. Não encontrei ninguém que tivesse com esse negócio ativo, assim, que eu tenha perguntado e mesmo da área, nem sabia que existia. Apesar dos celulares dar indicativos, botar umas mensagenzinhas, umas coisas assim, cara, a pessoa nem bola deu pra isso. Então... era o que eu ia dizer antes, né? Apesar disso, né? Nós temos no Brasil um cenário bem... Não só no Brasil, mas a gente que vive essa realidade percebe muito bem isso, de pessoas que não acreditam na doença, ou acham que... Né, que não é um problema. É, mas qual é o problema disso? O problema é de tu, naquela crença do solucionismo, né? Aquela crença de que a mera implantação de uma tecnologia vai resolver problemas que não são resolvidos somente com tecnologia. Uhum. Então você fica naquela... Não, vou criar um aplicativo para tudo, vou fazer isso aqui, depois... Não, muito bonito e tal. O problema é que você tem uma questão anterior a isso, que é a própria crença na existência da doença, muitas vezes, ou que ela pode ou não ser fatal, né? Hoje de manhã, quando eu acordei, estava o grupo da faculdade lá comentando, mais uma pessoa, mais um aluno que... Né, um aluno que falece, né, mas a gente teve vários, esse aluno falecido, mas a gente teve outros parentes de alunos que faleceram lá, sabe? Uhum. Então, e causando muita comoção, porque a faculdade ela não é tão grande assim, todo mundo mais ou menos se conhece, então são coisas que também, né, estão muito além do uso, mero uso ou não de um aplicativo, né? É verdade. Nessa linha também, Vinícius, E o aumento das pessoas migrando para o home office, aumento de reuniões remotas, a gente teve o problema do Zoom lá em maio de 2020, o episódio 238, a gente comentou muito Zoom no Zoom, né? Que nós fizemos ali uma avaliação desses problemas e o foco aqui foi, será que a gente não está, talvez, exagerando um pouco ali no Zoom em função de problemas e vulnerabilidades e questões que podem acontecer virtualmente com qualquer software, né? Essa foi mais ou menos a tônica ali, né? O que acontecia ali é que sim, o Zoom, essas plataformas começaram a ser muito utilizadas e o Zoom foi aqui no início a que teve um crescimento assim absurdo no início da pandemia, né, do isolamento. E chamou muita atenção do mercado como um todo e eu diria dos seus concorrentes, inclusive. Uhum. Mas o Zoom apresentou sim uma série de problemas de segurança. A empresa, e notem, a gente não está ganhando um pila, nem uma assinatura de graça do Zoom para dizer isso, tá? Que é cara de ler isso. Que é cara, diga-se de passagem, comparado com os outros. Mas o Zoom era o que inicialmente tinha o maior controle sobre a entrada de salas, controle de uso da sala e tudo mais, era o Zoom que tinha. Tá? Apareceram várias vulnerabilidades que a empresa admitiu e corrigiu, que é o que a gente espera de qualquer empresa que tenha desenvolva software e sejam encontrados problemas no seu software, nas suas soluções. Postura essa que nem sempre foi a postura de grandes players no mercado no passado. A gente vivia criticando isso, né? Lá nos anos 90, depois nisso dos anos 2000. Bastante água rolou embaixo dessa ponte até os bug bounty da vida, essas coisas assim. O pessoal era comunicado dos problemas, eles ignoravam, sentavam em cima e deixavam os problemas começarem a ser explorados para daí corrigir. E a Zoom, ela nesse sentido, ela agiu muito bem. Tá? Ela parou de criar novas funcionalidades e parou para corrigir aquilo que estava errado. E apareceu... fez isso forçado pelas circunstâncias também, mas, né, Vinícius? Claro, sim, mas é o processo, eu diria que dentro do que a gente tem hoje, é o processo normal. Né, a Microsoft se utilizou desse expediente por muito tempo, de lança o software todo quebrado, depois a gente corrige. Eu não estou dizendo que isso é o certo, eu estou dizendo que uma vez que tu tem um software no mercado e alguém começa a te apontar problemas, tu corre para resolver, tu não senta em cima. Tá? Não senta em cima do problema. E então, nesse sentido, eles agiram bem. Tá? Claro que o ideal é que eles tenham um processo de desenvolvimento seguro, de verificação com autorização de auditoria de software, teste de invasão, etc., para evitar que o software vá com problema para o mercado. Mas dentro do que aconteceu, eu acho que eles agiram bem. E o que me chamou atenção não foi nem tanto essa questão de se apontar problema no Zoom, essas vulnerabilidades em si. Uhum. Foi que o pessoal começou num anúncio, e isso me chamou muita atenção, fiquei bem desconfiado, até coloquei essa desconfiança lá no podcast, vocês ouçam depois o 238, Uhum. Eu fiquei muito desconfiado, porque o pessoal começou a falar invasão de sala do Zoom, que invadiram sala, que aí o cara mostrou vídeo pornográfico, mostrou isso, mostrou aquilo. Cara, aí tu ia ver, assim, o cara vazou o link, o cara publicou o link da reunião, o cara deixou a sala aberta sem nenhum tipo de... Não controlou, não fez as configurações da sala, etc. E a gente via as mesmas coisas acontecendo no Google Meet, por exemplo. Exatamente a mesma coisa. O Google Meet era bem mais... Certos controles que ele implementou agora, de setembro para cá, não existiam, assim, não tinha no Google Meet alguns controles lá de segurança, de sala de espera, tu conseguir efetivamente controlar quem abre o microfone e quem não abre e tal. E isso, na verdade, até hoje só tem na versão paga, tá? Uhum. Na versão que tu não paga ali, no free ali, alguns non-profits, etc., tu ainda tem que confiar naquelas pessoas que estão entrando na sala. Se elas quiserem mostrar alguma coisa que não devam, elas vão conseguir. Então, assim, acontecia isso em vários softwares de conferência e a gente vendo a grande mídia dele bater só no Zoom com a questão da invasão. Uhum. Da invasão de salas. E também dos próprios problemas técnicos, né? Lá no episódio... No 238, a gente colocou todos os links também, quem tiver interesse em ver mais questões técnicas, né? Tá tudo lá no 238 também. É, assim, essas questões da invasão da sala foi o que ganhou mais, porque o pessoal entende muito mais invasão da sala do que lá injeção de um arquivo malicioso por qualquer participante, não sei o que, isso não chama tanta atenção. Agora, invasão de sala com print de tela quadriculado, não sei o que, isso chamou muita atenção. E ninguém, assim, ó, e ninguém falou, por exemplo, de um bug bem sério que apareceu no WebEx da Cisco, que dava para copiar, baixar lá, todas as entrar em tudo que era conferência e tal. Agora, nem lembro mais, mas a gente citou lá no podcast, mas era um bug muito sério. E ninguém falou nada. Assim, o que me incomodou foi isso, foi esse negócio assim, pegaram uma aplicação como alvo, acontecia a mesma coisa com as demais aplicações e ninguém falava nada, nem uma vírgula. E eu achei muito estranho isso. Sabe que nesse episódio também a gente contou com a participação do Paulo Renato, né? Ele encaminhou um áudio fazendo até um contraponto do uso de ferramentas livres, né, para essas funcionalidades, que é, na verdade, um grande dilema, né? A questão do software aberto, software fechado, e você saber como que, no fundo, a confidencialidade do que está sendo tratado ali é mantida, né? Então esse é um ponto bem interessante também. A gente comentou lá sobre outras ferramentas que podem ser utilizadas e tal. Claro que o Zoom, até onde a gente vê e usa aqui, ele ganha muito em termos de qualidade e funcionalidade, né? Inclusive com salas com grandes pessoas, com muitas pessoas, né? Para aulas e coisas do gênero, o Zoom, me parece, é imbatível, né? E depois, Vinícius, a gente teve também lá no 240... uma entrevista com o nosso amigo Carlos Cabral, que falou sobre... O título do episódio é Os Descascadores de Cebola que Vendem Lenços. Título esse que é um título do artigo do Carlos Cabral, que ele fala sobre a questão da confiança nos profissionais de segurança, a questão do mercado de segurança, né? E esse foi um episódio que foi bem bacana. Sempre quando o Cabral participa aqui, sempre rende umas conversas bem boas, né? E olha que dá para transportar, dá pra fazer uma outra conversa com ele, nessa mesma linha agora para LGPD, né? Porque o que temos aí agora de especialistas em LGPD no mercado, meu Deus do céu. Ele coloca lá, por exemplo, um dos tópicos, né? O penteste que ninguém pediu. Mas as suspeitas, né? É muito difícil você avaliar e estabelecer uma relação de confiança com um tipo de profissional, né? Que também tem um interesse econômico como qualquer outro tipo de profissional, né? E aí aborda até as próprias questões éticas da atividade, né? Que é um tema bem relevante e eu diria pouquíssimo tratado, até mesmo dentro da academia, né, Vinícius? Você sempre comenta aí, E alguns até lá no SENAC, que eu dei aula por muito tempo, numa pós-segurança e informação, a própria coordenação dizia: olha, a gente tem um interesse muito grande em estabelecer um marco ético para esses profissionais de segurança, né? O cara vai sair de uma especialização, ele precisa dominar eticamente os fundamentos da atividade que ele presta, né? A questão é que não... Essa questão da ética não é uma questão de domínio, é uma questão de construção da própria pessoa, né? Do ser humano. E então isso é bem delicado, porque isso não é numa especialização que vai se conseguir resolver isso, se vem com problemas, né? Uhum. Se tem problemas com relação à ética, se a pessoa não tem parâmetros éticos, isso é um problema bem grave, bem difícil de ser resolvido, porque conhecimento técnico tu resolve, fácil, né? Agora, a ética, tu não... Claro que tu estudando e tudo mais, tu pode... Uhum. Isso vai te fazer refletir. E claro, isso vai fazer parte da tua construção, é claro. Mas isso exige um esforço bastante grande de alguém que já vem com esse negócio meio torto. Então, por exemplo, uma pessoa que, ao saber que tem gente vendendo dinheiro falso no Zoom... E eu tive uma situação assim, tá? No Zoom. Olha, falando no Zoom. Dinheiro falso? Não nos uma notas falsificadas no Face. E a pessoa saber disso e entender isso como uma oportunidade e começar a fazer uso desse tipo de coisa, cara, não tem o que tu possa fazer eticamente por essa criatura, entende? Não tu vai fazer o quê? Teria que dar uma. Tem que fazer uma volta aí de 180 graus aí na questão ética. Então, eu acho isso bem delicado. Em segurança da informação, é muito importante essa questão, porque os sistemas em geral são muito vulneráveis. As pessoas sabem muito pouco sobre o assunto. Estamos muito longe de ter algum nível de segurança razoável no geral, assim, nas aplicações. Então, quase tudo que é coisa que tu vai olhar de aplicativo em celular, aplicações web, quase tudo tem algum problema de segurança. E desde lojas, possibilidade de alteração de preço em produtos em lojas e tudo mais. E essas coisas aí, elas não estão aí para quem trabalha em segurança para serem exploradas. Elas estão aí para serem corrigidas. Então... E o profissional de segurança, ele tem conhecimento para explorar essas coisas. O que impede ele de explorar não é a falta de conhecimento técnico, não é a falta de oportunidade, é simplesmente a própria vontade, o próprio entendimento de que aquilo é errado, ele não deve fazer. Então, é uma barreira, assim, bem tênue para algumas pessoas isso. E a própria questão da assimetria informacional, né, que a gente sempre comenta aqui, um problema clássico, que é o cliente ele não ter condições e não ter todas as informações para conseguir, pelo menos não num primeiro momento, né, para conseguir distinguir o bom do mal profissional, né? Então, muitas vezes é como você ir ao mecânico, que é um, né, você pode ter o cara lá de sua confiança, enfim, hoje você acaba levando mais, né, carro zero, você leva na própria concessionária, né, que também tem esse problema, né, Eu vi o dia desse. A concessionária vem lá que tem que trocar um filtro que custa não sei quantos mil reais, tu olha pra eles e tá, tem que trocar isso, sim, tem que trocar, tá previsto aqui, então troca. Não, eu vi ali o dia desses um pessoal alertando pra uma marca específica aí, dizendo: olha, você tem tal revisão de tantos mil quilômetros, o cara vai. Ele precisa fazer isso. No manual diz que a revisão é isso. E na concessionária tal, os caras fazem isso, mas esse outro aqui que não tem que fazer, e eles dizem que estaria dentro da revisão, cobrando mais, evidentemente. Exato. Então, pelo menos aí tu tens um manual para ti. Se der o trabalho, né? Tens um manual para ler e diz, tá, me diz aqui onde é que se encaixa isso que tu tá dizendo que tem que fazer aí. E claro que se o cara for hábil, te enrola mesmo assim, né? Não, tá vendo aqui a verificação da bomba do não sei o que, blá, blá. Aqui pode é te essa matar. Parte. Isso aqui envolve tal coisa, é um risco pra tua família, assim, então troca. Exato, eu tinha um carro que ele não tava mais na garantia, eu tive que ir levar num outro mecânico aleatório, assim, e o cara levantou o carro, tirou umas fotos, e disse: olha, isso aqui tu tem que trocar imediatamente, porque senão tu vai perder os freios e isso pode dar um acidente fatal. E eu olhei para aquela foto e não, isso aqui não tá me convencendo. Aí fui lá, levei no meu outro mecânico que ficava muito longe. O cara disse, cara, isso aqui, essa borracha aqui é um desgaste absolutamente normal, vai ficar dessa cor aqui e tal. Não precisa trocar isso aqui, nem não se troca isso, não sei que rompa, né? Ou num acidente, alguma coisa, ela se rompa, mas assim, tu não precisa trocar isso aqui. Então o cara queria fazer um negócio, nesse sentido, né? E as dificuldades daí que o profissional vai ter de conquistar a confiança do seu cliente e criar aí uma credibilidade, né? E uma reputação, e isso eu sempre falo para os meus alunos da graduação, às vezes quando tem plágio em trabalho acadêmico, né? Eu fico colocando assim, olha, a construção da reputação do profissional, ela se dá na própria faculdade, né? Porque às vezes você pode precisar de uma indicação, ou às vezes, como aconteceu essa semana com a gente, né, Vinícius? Num cliente novo nosso, que a gente nem sabia, tinha um aluno meu lá que falou, não, eu conheço o professor Guilherme, não sei o quê. Ou seja, a tua reputação está sendo construída, e é bilateral. Tanto ele avaliando a minha reputação, a minha conduta em aula, né, como agir com os alunos, e também eu, eventualmente, podendo, ao lidar com ele, saber qual era a reputação dele, o comportamento dele em aula. Então, é algo que eventualmente acontece, né? Exatamente. Eventualmente, no sentido de quase sempre. Vinícius, depois nós falamos também, fizemos uma entrevista bem interessante também, outro cara que quando participa aqui dá ótimas entrevistas, que é o Diego Canabarro, nosso amigo e conterrâneo aqui, Diego Canabarro, né, um dos grandes estudiosos aí da governança da internet, não só no Brasil, mas no mundo, né? Ele tem uma atuação assim, global nessa área. Ele participou do episódio 243, Regulação, Governança e Fake News, né? Que foi, as fake news continuaram sendo um dos grandes temas aí nas eleições municipais, né? Não só nas eleições municipais, mas na própria no próprio cotidiano da política brasileira. Isso ainda continua muito presente e é uma questão dificílima de se resolver. E a participação dele foi tão boa, como sempre é que logo depois, no episódio 245, volta o Diego Canabarro, acompanhado da Raquel Saraiva e do Paulo Renat, para falar daí sobre o projeto de lei, o PL 2630, das fake news, né, onde foi feito, o episódio no qual foi feita ali uma análise um pouco mais profunda do PL e das eventuais consequências das determinações ali que o PL tentava estabelecer, né? Foi um episódio bem legal e do qual nós temos que fazer vários outros, né? Inclusive, a própria questão da LGPD que a gente estava discutindo sobre fazer episódios, né? Esse ano para nós foi um pouco mais difícil a questão da gravação, porque a gente teve que fazer muito mais esforço para conseguir gravar. Porque a gente, por exemplo, a LGPD, né? E assim, Bagler, tu não falou dos episódios da LGPD aqui que a gente gravou. Cara, foram em 2019. Eu não tinha nem me dado conta que os nossos 3 episódios da LGPD que foram gravados em 2019. Então, a gente tem que aproveitar ali, porque a partir dessa conversa com eles, surgiram vários nomes para a gente trazer aqui para o podcast e gravar sobre temas interessantes, e a gente não conseguiu levar adiante ao longo desse ano de 2020. Foi gravado numa live, né? Tem também o... Isso, quem quiser pode... É um vídeo, assistir o vídeo. E também a gente destaca a recomendação, né, do próprio Paulo e de todos eles, na realidade, né? De trazer também mais mulheres dessa área da segurança e da governança, que há um grupo também maravilhoso, né, de mulheres que atuam nessa área, e a gente ficou com um compromisso também de promover e de trazer. Sobretudo, e esse é um ponto que a gente comentou lá e sempre vale a pena ressaltar, sobretudo em um mercado que ele é muito masculino, né? Sobretudo a área de segurança, né? A área jurídica nem tanto, mas a área de segurança é um, né? Sabe-se lá por qual razão, não conseguiria avaliar tão rapidamente agora, mas é um mercado que se tem muito mais homens trabalhando. Então a gente tem todo o interesse também em trazer mulheres para essa área, não só no podcast, mas até na própria Brown Pipe, né, Vinícius? A gente tem... Na Brown Pipe isso já está mudando. A gente tem mulheres, né? Somos nós dois e mulheres trabalhando com a gente. E a gente sim quer dar andamento e para trazer mais profissionais mulheres aí para conversar conosco sobre esse tema. A gente está até avaliando também o desligamento do Guilherme para aumentar a taxa. A taxa, tá bom. Depois, Vinícius, e esse tema, ele teve repercussões mais recentes, até a gente nem comentou sobre isso, né? Sobre essa evolução do tema, que foi o episódio 249, Os Quatro Antimosqueteiros, episódio no qual a gente comentou sobre a audiência no Congresso americano, que eu vi o Google, Facebook, Amazon e Apple. Esse episódio foi lá de agosto de 2020, que analisou essas questões da posição dominante dessas empresas no mercado de tecnologia, né? E depois disso ainda, agora, semana passada, ou essa semana, acho que foi semana passada, o Google tomou mais um, tá respondendo a mais um processo aí envolvendo a questão de antitrust, né? Google então... e Facebook, na verdade, né? O Facebook também, de novo? Sim, Facebook, as notícias que eu tinha avaliado aqui, tinha recolhido aqui, é que o governo dos Estados Unidos e de outros 48 estados processam o Facebook por abuso de poder de mercado e, como consequência disso, o Facebook é processado e pode ter que vender Instagram e WhatsApp. Essa notícia aqui é de dezembro, 9 de dezembro de 2020, ou seja... A gente notou uma evolução aí nesse dia atrás. E creio, antecipando, né, daí talvez alguma predição para 2021, que nem estava prevista essa aqui, mas eu penso que isso sim deve evoluir, né? A gente vai ver uma movimentação dos estados aí contra esses oligopólios aí, né? Porque realmente Google e Facebook é uma questão muito séria, né? A própria questão da pesquisa e anúncios na internet, o Google, a gente tem notícias e, né, em livros, enfim, uma série de situações do Google impedindo que outros players entrem nesse mercado de anúncios usando a própria força que ele tem, né? De maneira artificial, ele retirando certos anúncios lá da... Lá no 249 a gente fala sobre isso, inclusive dá as referências para isso lá no 249, Os Quatro Antimosqueteiros. Ainda, Vinícius, e aí antes da gente falar um pouquinho sobre as novas parcerias que aconteceram em 2020, o pessoal do CETIC-BR fez nesse ano três pesquisas, né, que é o painel TIC COVID-19, com três grandes áreas, né? E nós conseguimos conversar com eles em duas situações, né? Uma falando sobre a pesquisa inicial, que é a análise de como o Covid impactou no uso de sistemas e no mercado de negócios, né? E também nós conseguimos falar com eles lá no dia 30 de outubro sobre a pesquisa que eles fizeram sobre os aspectos de privacidade, né? Que são dois episódios bastante interessantes. Né? E ainda há mais um que a gente tem planejado para que eles voltem a comentar sobre os resultados da pesquisa envolvendo trabalho remoto e educação digital, né? Que também estão no centro aí das nossas preocupações, inclusive de estudo, né, Vinícius? E depois nós tivemos duas parcerias, né, que ainda estão ocorrendo, que vão continuar, essa é uma predição, né? A gente espera que essas parcerias continuem em 2021, que foi com o pessoal da Alfabeta Criptografia, o Paulo Renat, e também com o pessoal do RNP, né? Sim. A gente começou com a RNP, a RNP nos procurou ao longo de 2020 para a gente fazer essa parceria de ter uma trilha de episódios, né, da RNP dentro do Segurança Legal. E nós gravamos 13 episódios esse ano que passou, que está passando, que é conhecendo a RNP, a sua história, para que, né, as pessoas entendam quem é a RNP, né, o que é a RNP, muita gente não conhece. Depois, ainda um segundo episódio, ainda que foi 254, que seguia ainda nessa toada de conhecer mais a RNP em relação à cibersegurança. E no 257 foi bem interessante que a gente tratou de novo de segurança em home office, mas com um outro viés. Então, para quem ouviu o nosso episódio sobre o home office e coronavírus, foi 232, ouça o 250 e agora perdi o número 257, É porque foi uma abordagem diferente e bastante interessante. E teremos outros episódios aí que já estão sendo planejados. A coisa é um pouco... Né, a gente tem que ajustar a agenda de várias pessoas e tal. Então, por isso que sai... Há um espaçamento aí maior entre esses episódios. Certo, certo. E o pessoal da Alfabeta Criptografia, do IBDEM, né? Também está construindo essa, na verdade, uma cartilha sobre a criptografia, né? Já foram gravados 5 episódios, o que é criptografia, quem não deve também teme bloqueios de aplicativos no Brasil, Crypto Wars e criptografia para quem, e eles têm a intenção de que esse material sirva não somente para a conscientização da população, mas também a conscientização de atores envolvidos, aí, inclusive o Congresso, né, que isso possa ser usado para eventuais discussões. Parceria essa que a gente tem bastante orgulho também, assim como ocorre com a RNP, de manter aqui no Segurança Legal. Vinícius, passada essa avaliação bem geral assim, sobre alguns dos temas que a gente tratou sobre no ano de 2020, houve também toda a participação do Assolini, nosso querido amigo Fábio Assolini, que trouxe quinzenalmente a questão dos incidentes, quase sempre incidentes, comentando incidentes no resumo de notícias, né? E você fez aí uma coleta no material do Assolini, né, Vinícius? Foi mais uma visão geral, assim. Eu e o Fábio, a gente não tem se encontrado nesses episódios de final de ano, né? Ano passado eu não participei. Não deu, né? Não deu. Esse ano o Fábio não pôde. A minha previsão é que no ano que vem tu não vai poder, participar. Cada ano falta um. Mas assim, vamos ver se a gente consegue botar os três de novo. Mas dando uma geral assim, nos assuntos, me chamou muita atenção, assim, muita coisa, assim, muita notícia de ransomware. Então, até culminando alguns ataques aqui no que a gente vai falar em seguida, aí esses grandes ataques que aconteceram aqui no Brasil, né? Instituições públicas. Mas ransomware ficou muito em evidência. Então, desde notícias de empresa demitindo, até uma das notícias que o Fábio colocou, uma empresa que demitiu 300 funcionários depois de um ataque de ransomware, uma das notícias que o Fábio comentou. Outra que pagou 2,3 milhões de dólares em Bitcoin para ter seus dados de volta. E assim por diante. Então, ransomware é algo que a gente já vinha desde o ano retrasado, eu acho, falando sobre o assunto, do que iria acontecer, dos cuidados que deveriam ter, e ainda assim a gente vê um bocado de coisa acontecendo. Outra coisa que chama cada vez mais a atenção é a questão do vazamento de dados. Então, muito vazamento de dados, multas sendo pagas pelas empresas aí fora. Então, Equifax recebeu uma multinha de 380 milhões de dólares por aquele vazamento que aconteceu dos dados de quase metade da população americana, né, norte-americana. A gente teve vazamento de dados do exército, dados de saúde, pelo que eu estou lembrado. A gente tem a Vivo processada por expor dados pessoais de clientes, Caixa Econômica Federal permitindo roubo de contas, vazamento de dados de quase toda a população da Costa Rica, impressões digitais de 76 mil brasileiros vazadas. Que mais aqui? Olha, 250 mil clientes da Natura foram expostos, né, também ao longo deste ano. A Cato, lembra da Cato? Sim. Cato Online. A Cato teve uma invasão e teve dados de clientes vazados. Então, assim, foi... Num apps de namoras, que foi interessante também, vazou 845 giga em nudes. Tá? Então, muito cuidado com... Muito cuidado com geração de material que envolve exibição do seu próprio corpo ou informações pessoais. Muito cuidado com isso, com as aplicações que você vai utilizar. Então, assim, dados de vazamento, aí teve o do Ministério da Saúde, né? E que a gente vai comentar em seguida aí. Então, teve tantas notícias de vazamento, e nós veremos muito mais ainda. E com a questão da LGPD, a gente vai ver junto com o vazamento ainda das multas com a LGPD, a gente vai ver junto com o vazamento, a gente vai ver extorsão. Assim, podem esperar. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão de, vamos dizer assim, de armazenamento de dados e acesso a esses dados, a maneira de se expor, integrar sistemas e tudo mais, porque nós teremos problemas nessa linha. Então, temos que ter bastante cuidado com relação a isso. A questão do coronavírus versus violação de privacidade ficou bastante evidente também nas notícias que o Fábio trouxe. Mais de uma vez, aliás, muito mais de uma vez, comentado nos episódios através das notícias que ele trouxe, e o vai e vem da LGPD, as pressões sobre as empresas também apareceram com uma certa regularidade. Lembrando que o tema de exclusivamente sobre ransom, né, e sobre ações maliciosas de maneira geral, né, scams. O tema do corona vai ser muito explorado ainda, foi muito explorado e acho que vai ser mais explorado ainda ao longo de 2021. Uh-huh. Né? Tristemente. Auxílio emergencial e outras coisas. É, isso, exatamente. Disso, bastante exatamente. Usado para fraudes e outras coisas mais. É. Guilherme, esses vazamentos de dados, eles facilitam essas fraudes. Assim, cada vez que há um vazamento de dados que tem dados pessoais, que tem CPF, nomes de parentes, dados como data de nascimento, etc., essas coisas facilitam, são insumo para criminosos fraudarem, por exemplo, o auxílio emergencial. É. Sabe que eu participei essa semana, Vinícius, numa banca lá na URGS de mestrado, da Luísa Calduro. E ela falava justamente sobre essa questão, fez uma análise jurídica dos impactos jurídicos de vazamentos, né, de violações de segurança e vazamentos. E é muito interessante, porque talvez um dos maiores problemas, né, e que ainda não está bem resolvido no nosso sistema jurídico, é você analisar se o vazamento em si, por si só, às vezes até de dados cadastrais somente, sem que esses dados cadastrais sejam usados, né? Se isso traria para a empresa algum... Isso configuraria um ilícito que poderia culminar numa indenização pros titulares dos dados que tiveram esses dados violados. E a grande discussão é que o mero vazamento por si de dados não utilizados, num primeiro momento, você não consegue... Não necessariamente aquilo causou um dano para a pessoa, né? Só que o grande problema é que todos esses vazamentos, de maneira geral, como você muito bem lembrou, instrumentalizam uma série de possíveis ataques no futuro. E o problema fica maior ainda, porque como muitos desses dados estão em mais de um banco de dados ao mesmo tempo, ou seja, os nossos dados estão, né, e a gente sequer consegue avaliar isso, em quais bancos de dados os nossos dados cadastrais estão. E isso faz com que seja muito difícil. Claro que às vezes é possível, mas seja muito difícil você identificar em alguns casos a origem daquele vazamento, né? Vazou, você tem lá dados cadastrais, se não tem nenhum, nos dados vazados, se não tem nenhuma identificação ou algum dado que permita você concluir que aqueles dados vazaram de tal empresa, ou seja, tal nome da empresa lá, ou uma transação feita por aquela empresa, pode ser que você não consiga descobrir a origem. E aí isso traz uma dificuldade muito grande de você conseguir responsabilizar as empresas quando elas deixam de cumprir aquele dever de alerta, aquele dever de comunicação que está lá na LGPD quando envolve, evidentemente, vazamento de dados pessoais, né? É, sem dúvida. Vamos ver o que vai acontecer agora, ao longo de 2021, 2022, né? É. Sabe que também, Vinícius, a gente fez uma pequena enquete ali entre os nossos ouvintes lá no grupo do Telegram, nosso grupo VIP ali para os colaboradores, né? Quais seriam os piores, né? Quais seriam os maiores, melhor dizendo, incidentes do ano de 2020? E três foram mencionados aqui, né? E eu acho que eles estão com a razão aqui. Que o primeiro é o ataque ao STJ, né? Tema do nosso episódio 260, gravado lá em 21 de novembro. Depois o hack do Twitter. que foi em julho, no episódio 247, contas verificadas e comprometidas, e o vazamento de dados de 245 milhões de brasileiros do Ministério da Saúde. Também isso está na nossa pauta aí preparado para os próximos episódios. E aí, Vinícius, concorda com essa eleição ali dos nossos apoiadores? Ah, sem dúvida nenhuma, ataque STJ e o vazamento. Eu diria que o ataque STJ e o vazamento dos dados do Ministério da Saúde são dois bons exemplos de como os atributos da segurança nos afetam de maneira diferente, embora a gravidade do ataque em ambos os casos seja bastante alta. Ah, é verdade. O do STJ chamou muita atenção porque envolveu a indisponibilidade, ou seja, o atributo afetado aí foi a disponibilidade do sistema, ou seja, não se vazou nada. Não se perdeu nada até onde se sabe, porque foi recuperado os backups, mas chamou muita atenção o fato da disponibilidade, que é um dos atributos de segurança, ter sido comprometido ao longo de uma semana, se eu não estou enganado. Uhum. Então, chamou bastante atenção. Já no caso do Ministério da Saúde, não chamou tanta atenção. Sim, nossa sim, de quem é da área de TI, de segurança, sim, nossa, os caras vazaram as credenciais de acesso às bases de dados lá no GitHub, não sei o quê. Só que as pessoas, o público em geral, não sabe o que é GitHub, não sabe exatamente o que pode ter vazado, o público em geral, e não houve comprometimento da indisponibilidade. Houve comprometimento... aí da confidencialidade dos dados, já que dados de 245 milhões de brasileiros do Ministério da Saúde teriam vazado. Então, tu percebe que o impacto da disponibilidade comprometida é muito maior ainda do que o impacto da confidencialidade. Por que eu digo ainda? Porque a hora que isso começar a se traduzir em ações que o público vai compreende, por exemplo, numa multa, no encerramento das operações de uma empresa ou coisa parecida, aí talvez vai chamar a atenção do público como um todo. Então, realmente o do STJ foi muito mais percebido pela população, assim, digamos, do que muito mais comentado do que o dos vazamentos dos dados do Ministério da Saúde, que é muito grave, porque assim, que é estupidamente grave, né? Eu diria, e há métodos para isso, né, para você avaliar o impacto de vazamentos de dados, né? Eu diria que, do ponto de vista do impacto, o do Ministério da Saúde, para mim, parece mais sério, embora ele não tenha ganho tanta atenção da imprensa até mesmo, né? Porque o do STJ, embora você tenha, assim, não sei como calcular as perdas financeiras, né, até processuais aí, do aguardo dessas decisões, né, que não puderam ser dadas, e da própria utilização dos dados do STJ como jurisprudência, enfim, isso aí tem um custo, né? Agora, o estado de vulnerabilidade que esse vazamento do Ministério da Saúde coloca as pessoas que foram alvo, né, os titulares envolvidos, porque dados de saúde são dados sensíveis, né? A própria questão envolvendo se o sujeito teve ou não Covid, isso aí pode ser utilizado de muitas formas. HIV. Ou HIV. O HIV é absurdamente crítico, né? Porque o HIV tem um potencial muito grande de discriminação, é necessário dizer isso, né? E o Covid, a gente não sabe, essa é a verdade, a gente não sabe ainda quais vão ser os efeitos a longo prazo para as pessoas que tiveram a doença, né? Não é algo assim, o cara teve Covid e tá tudo bem. Não, a gente tem uma série de notícias de pessoas que desenvolveram outras doenças ali em torno daquilo e quem sabe talvez até outras síndromes que possam aparecer no futuro com acompanhamento dessas pessoas. Então, a depender do que se descobrir, a própria informação, se o sujeito teve ou não Covid, pode ser usada para prejudicá-lo, né? Então, eu penso que a gente pode ouvir ainda muito, em 2021, sobretudo, né? Mas a partir daí, os impactos que ainda vão ser percebidos no futuro desse vazamento, né, que não teve a devida seriedade notada, né? E Vinícius, então, para terminar o nosso episódio de hoje, Nós temos algumas previsões também para 2021 que a gente faz e deixa anotadas aqui. Aí, lá no final de 2021, a gente vai reavaliar aqui, né? Se assim concretizar. É uma, quase que uma brincadeirinha, assim, não temos nenhum compromisso. Também não conseguimos ainda, né, adivinhar o futuro. Quem sabe daqui a algum tempo a gente consiga desenvolver essa, essa competência, né? Mas o que, que você diria aí? O que, que você gostaria de destacar aí? Que a gente pode esperar para 2021? Olha, a exemplo do que a gente viu ao longo deste ano sem as multas, a gente deve, com as multas em 2021, as multas e sanções entrando em vigor para a LGPD, a gente vai ver um aumento da pressão, digamos assim, pela implantação e adequação, né, dos processos à LGPD. A gente já tem pressões externas, vamos dizer assim, pensando no ambiente corporativo privado, né? Uhum. Que pressões externas são essas? A gente já viu o MPF atuando esse ano já contra a Serasa Experian, uhum, né, suspendendo uma operação de tratamento de dados que a Serasa Experian estava fazendo por estar em desacordo com a LGPD e, olha, sem as sanções estarem em vigor. O list online, né? Então, assim, o MPF já atuou e deve atuar cada vez mais forte nessa direção. Então, botando pressão nas empresas. A Agência Nacional de Proteção de Dados, vamos ver como é que ela vai se comportar, como é que ela vai responder às demandas do MPF, mesmo de eventuais titulares ou grupos de titulares, né? Que eventualmente vão começar a surgir, vão começar a serem representados de alguma forma. Tem aí também um espaço aberto para novas empresas, inclusive, oferecerem serviços nessa linha para os titulares, né? Uhum. Então tem várias coisas aí que podem acontecer que vão se somar a essas pressões externas. E pressões internas, assim, considerando o interno entre as próprias empresas no âmbito privado, eu não estou falando isso de instituições públicas, né? Órgãos governamentais e tal. Mas entre as próprias empresas, a gente já está acompanhando ao longo deste ano, né, 2020, e isso vai se intensificar em 2021, uma cobrança mútua com relação à LGPD. Uhum. Então, a gente tem acompanhado ajuste de contratos, coisas, né, envolvendo clínicas de saúde e serviços, assim, principalmente vinculados à área da saúde, e a gente vê quase que uma disputa ali, um jogo de xadrez estabelecendo as normas, né, os limites, as responsabilidades nos contratos, revendo contratos, para encaixar ali LGPD, auditorias, a ISO, as ISOs da família 27.000. Então, assim, tem bastante coisa aí que vai acontecer. Isso que me permite, Vinícius, o que a gente está notando é que essa pressão interna está fazendo uma, assim, promovendo uma reengenharia contratual, né? Uhum. E infelizmente, essa não é uma crítica, né, nem nada, assim, mas é uma constatação, não é todo mundo que está preparado para lidar contratualmente com essas questões, né? Porque você vai começar a colocar para os jurídicos uma série de situações que até hoje, por eles, não eram tratadas, não eram abordadas, né? E aí o que vai exigir uma certa sinergia dos jurídicos, como já sempre deve acontecer, mas agora mais ainda, com as equipes de tecnologia e com o próprio DPO e responsáveis aí pela área de proteção de dados. É, bom, vamos adiante das nossas... Sim, podemos ir. Quer continuar, ou eu posso falar aqui da NPD? Pode falar, sim, pode falar da NPD ainda. A NPD ainda, Vinícius, eu acho que... Eu sou um pouco cético quanto à atuação dela, por diversos motivos, né? Primeiro, pela própria composição que foi dada para o órgão, né? Não me parece que seria a melhor composição possível, né? Com a colocação do poder militar ali, em alguns casos, né? Na sua diretoria. A gente não sabe ainda como ela vai atuar nessa questão de normas, né? De fornecimento de interpretações, indicações, como ocorre na União Europeia. Eu comentei lá no início, também no meio do episódio de hoje, isso, né? Então, eu sou um pouco cético quanto a essa eficiência. Eu espero estar errado, assim. Espero que quando ela comece a funcionar mesmo, ela se mostre competente, se mostre, né, atuante aí, mas eu sou um pouco cético quanto a isso, né? Ainda um tema que a gente falou ao longo do ano isso, mas acho que vale a pena repetir, que é toda aquela problemática de como essas práticas que a gente está vendo agora de monitoramento em relação ao Covid e até com a própria naturalização da coleta de dados biométricos mesmo, né? Ou seja, cada vez essa própria história de você chegar nos lugares, medir a temperatura e tal, é algo muito maior, me parece, sabe? Eu acho que é um problema de naturalização de um novo tipo de vigilância que vai ser muito difícil a gente voltar atrás. Eu acho que os governos, como você muito bem comentou também no episódio de hoje, né? Acho que os governos não vão tão facilmente assim abrir mão dessa nova chance de monitoramento e vigilância sobre a população. Não sei se tu concorda, quer falar alguma coisa sobre isso? Não, é uma previsão, então eu só vou esperar por ela. Tá. Mas vamos, pode seguir, Vinícius. Tá. A outra coisa que é óbvio, né? Não sei nem se é uma previsão, se já é uma constatação, são incidentes com o Pix. Tá? Mas não porque o Pix seja inseguro. Seja inseguro, seja dentro dessas teorias conspiratórias malucas aí que tem gente levantando na internet. Mas é natural, tu tem mais um serviço, então tu vai ter. Tem mais uma superfície de ataque, aumentou a superfície de ataque, tem mais um ponto a ser atacado, né? Com ataques de rede social e outros. E nessa mesma linha aí. O governo federal, uma das notícias do Fábio Assolini, nos resumos de notícias, chamava atenção para que o governo estava migrando para o digital, né, 156 serviços. Então, o que acontece quando o governo migra os serviços para o ambiente digital? E deve fazê-lo, né, porque claro, tem que modernizar, tem que facilitar o acesso ao serviço. Eficiência e tal. Exatamente, mas ao mesmo tempo, quando tu migra 156 serviços para a internet, tu tá aumentando substancialmente a tua superfície de ataque. Ou seja, as oportunidades de ataque para criminosos e tudo mais. Então, isso tem que vir acompanhado de uma forte preocupação aí com segurança da informação ao trazer esses serviços para a internet. Então, eu acho que a gente vai ver cada vez mais problemas nesse sentido à medida que os serviços vão sendo, entre aspas, digitalizados, né? Uhum. Certo, Vinícius. Então vamos ficar atentos aí. No final de 2021 a gente volta para abrir a caixa da memória, né? Aquela coisa que você coloca as previsões lá e vamos abrir a nossa caixinha de memória ali para ver se elas se concretizaram ou não. Uhum. Fazer a cápsula do tempo. Cápsula do tempo, esse é o termo. Fazer um buraco aqui no terreno da frente e enfiar uma cápsula do enterrar, tempo. Então, pessoal, com isso a gente encerra o episódio de hoje, encerrando também o ano pro podcast Segurança Legal. A gente gostaria de agradecer, como sempre faz, mas de uma maneira mais intensa agora, todos aqueles que acompanharam esse projeto, desde 2012 em funcionamento, né, mas que acompanharam esse projeto também nesse ano, é tão difícil... que deram um pouco do seu tempo também para nós, porque a gente viu ao longo de 2020 uma explosão de conteúdo, né? As pessoas estão mais em casa, enfim, estão consumindo mais conteúdo, então a gente viu o aparecimento de novos podcasts, enfim, a atenção das pessoas está sendo diluída, mas mesmo assim a gente conseguiu manter e continuar com, né, tanto com aqueles que somente nos ouvem, né, e nos indicam, isso é muito importante, mas também com todos os apoiadores que colaboram financeiramente lá no Apoia-se e no PicPay com o projeto. A gente agradece demais, né, essa contribuição que permite que a gente continue levando adiante esse projeto e esperamos que a gente continue também em 2021 aí mantendo o Segurança Legal da mesma forma que a gente tem conseguido manter aí nos últimos anos e melhorando o que pode ser melhorado ainda, né, Vinícius? Sem dúvida nenhuma, tem bastante espaço para melhorar. Então tá, pessoal, agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui e nos encontramos agora em 2021, podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima!